Vamos de interatividade. Essa daqui precisa da colaboração de vocês. Vai ficar um negócio bacana não aqui. Rola. Vamos chegar, vamos chegar. Quem se candidatar, vamos que vamos. E como diz Tim Maia. E como diz Tim Maia. E como diz Tim Maia. E como diz Tim Maia. Deixa rolar então. Julgamento com você de novo, representativo é o porta-voz do meu povo. O nosso som invade, toma conta da cidade, reflete nos espelhos nossa musicalidade. Rima 4x4 de fácil entendimento, vai libertado como antes de terminar o tempo. Ouça os meus pensamentos, o trabalho é verdadeiro, só que cabe efeito no tempo ou no contratempo. Futuro incerto eu confesso, mas não fujo. Com ou sem dinheiro eu tô nessa e nunca mudo. O nosso som tem peso e as ideias tem clareza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. Aê! Aê! Aê! Aê! E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz Tim Maia, que beleza. E como diz